A vida é uma montanha-russa. Ora pelas suas peripécias, ora pelos seus momentos de estranha acalmia. E por muito que queiramos, não conseguimos senão ficar feitos no oito. Feito no oito começa agora com Carlos Bonaparte. Boa noite a todos, pois é, cá estou eu, feito no 8. Ora, pois é, pois é, e hoje estou mesmo feito no 8. Ouvimos uma música alegre, ouvimos a música Uninvited, portanto, de, original da Alanis Morissette, aqui interpretada por Sandy, da dupla Sandy e Junior. Mas eu disse-lhe que estava feito no 8 e é um facto, de facto estou. Estou, vou explicar porquê, porque me preocupa imenso, preocupa-me mesmo muito estas coisas. já hoje falei nisto no Nós e o Mundo, e é o tema que está a dominar o dia, os confrontos entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Enfim, e foi uma. Enfim, aliás, tem sido o que se tem falado nos últimos tempos. E me preocupa-me muito, sabem? Porque tenho muito medo do que possa surgir a partir daqui. É porque o Japão está fora disto. O Japão está fora disto. Nem a Coreia do Norte, nem a Coreia do Sul pretendem o Japão novamente no assunto. Já bastou até 1945, em que a Coreia era uma subordinada do Japão. Mas o problema está nos aliados. É porque, reparem, há ali a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte era soviética e foi até ao final da União Soviética. Embora não contassem com os apoios deles quando em 48 quiseram atacar a Coreia do Sul. Mas a Coreia do Sul tem a China e os Estados Unidos da América como, digamos, aliados, digamos assim, não é? Ora, estão aqui cinco forças políticas, todas juntas e todas muito perto de explodir. A Rússia, a China e os Estados Unidos nem são assim uma explosão tão grande, tão próxima. Agora a Coreia do Sul e do Norte, a história já é outra. E preocupa muito. Preocupa mesmo muito. E também fiquei muito triste. Hoje foi um dia, nem sei explicar, hoje foi um dia, enfim. Também soube que ontem houve ontem um incêndio. Não sei exatamente, mas no fundo foi um incêndio que atrasou o resgate dos 29 mineiros. Que estão, imaginem, a 2 km de profundidade. 2 km de profundidade. Vocês têm noção do que é 2 km? Quantidade de pedra que há lá em cima, que há por cima. A quantidade de coisas que há lá para cima. 2 km. É uma profundidade gigantesca. 2 km. É brutal. É brutal. Três mineiros a 750 metros de profundidade foi um ato de heroísmo. 29 a 2 mil metros de profundidade é um desespero. É que nem há motivo para festejos quando os libertarem, só há motivos é para os deixarem em paz, levá-los para o hospital, os que sobreviverem. Custa-me acreditar que haja sobreviventes, não sei se há ou não sobreviventes, mas enfim. Bom, poderia falar ainda de mais tristezas, mas não vou fazê-lo. Só espero que tenha a continuação de uma boa noite. E até amanhã. Pronto, novo nosso próximo feito no 8. Eu estou de volta amanhã. Atenção que daqui a pouco vou voltar, porque vou agora passar a emissão ao Nuno Miguel, que já está a postos para mais um Canta-me Histórias. Eu vou voltar daqui a pouco para mais um Musicália. Mas isso já são outras cantigas. Por agora é mesmo a música que vamos ouvir. Eu escolhi para fechar o programa de hoje, escolhi uma música calminha, cantada por Laura Pausini, chama-se La Solitudine, e é cantada ao vivo também. Escolhi esta música, espero que seja do seu agrado. Já sabe, ouvindo da minha parte é tudo, mas estou de volta amanhã com muito prazer para mais 15 minutinhos de Feito no 8. Até amanhã! Senza lui, un cuore di metallo senza l'anima, il freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto e Marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci, un cuore batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai. volte a te il cuscino e piangi, non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Fotografia agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, sento che ci sei. Compiti in inglese e matematica, tuo padre, i suoi consigli che monotonia, qui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo.